Não queira passar o que eu tô passando. Ela tá de balada e eu aqui me acabando. Tô de bar em bar, nos botecos chorando. Tô passando vergonha, a cidade inteira tá comentando. Mas se ela me aceitar e volta, eu largo a vida de solteiro que eu já enjoei. Apenas 25 dias que ela me deixou, não faz nem um mês e eu não tô aguentando. A vida de cachaceiro já tá incomodando. Essa vida de cachaceiro já tá me matando. Tô de Parimbá, o balcão virou meu travesseiro. É mais uma, é mais uma. Isso é Leozinho do Piseiro. Chama na bota. Não queria passar que eu tô passando, ela tá de balada e eu aqui me acabando. Tô de bar em bar, nos botecos chorando. Tô passando vergonha, a cidade inteira tá comentando. Mas se ela me aceitar de volta, eu largo a vida de solteiro que eu já enjoei. Apenas 25 dias que ela me deixou, não faz nem um mês, eu não tô aguentando. Essa vida de cachaceiro já tá incomodando. Essa vida de cachaceiro já tá incomodando. Eu não tô aguentando. Essa vida de cachaceiro já tá me matando. Vai matar outro, menino. Se é Leozinho do Piseiro, Leozinho do Piseiro. Chama, chama. Ai, bebê. André Cidiz, o Naldi e Coala. A vida de cachaceiro.